CBN Foz Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. Dez horas e três minutos. Muito bom dia a você que está na sintonia da CBN Central Brasileira de Notícias. Hora de falar de esporte aqui nas ondas de 1320 AM, também na internet em cbnfoz.com.br. CBN Foz Esportes, destaques do programa deste sábado, 5 de outubro de 2013. Foz Futebol Feminino conhece seus adversários na Copa Libertadores, que acontece aqui mesmo na Terra das Cataratas, agora no mês de outubro. E com os X Games cancelados, Foz do Iguaçu pode ganhar evento paralelo na área de esportes radicais. Seleção da Coreia do Sul pode hospedar-se na Terra das Cataratas durante a disputa da Copa do Mundo de 2014. Campeonato Amador de Foz define neste fim de semana seus semifinalistas. E no programa deste sábado, confira também a programação CBN para o fim de semana aqui na Rádio Que Toca Notícia. 10 e 4, CBN Foz Esportes no ar em 3, em 2, em 1. Muito obrigado a você que está na sintonia da CBN Foz Esportes nesta manhã de sábado, 5 de outubro. E não há como abrir o programa de hoje sem falar do cancelamento dos X Games, anunciado na quinta-feira pela rede internacional ESPN, a organizadora das Olimpíadas Radicais. Os detalhes sobre a decisão da companhia, que colocou fim a todas as edições internacionais dos X Games, mantendo apenas as disputadas nos Estados Unidos, você confere logo mais a partir das 11 horas da manhã no programa CBN Turismo. Fato é, entretanto, que o filão dos esportes radicais é o que apresenta maior crescimento na atualidade, especialmente entre os jovens, e pode ser mantido na cidade com a realização de um evento paralelo batizado provisoriamente de Brasil X. Marcelo Doria, presidente da Brunoro Sports Business, a empresa que trouxe os X Games para o Brasil e para a Foz do Iguaçu, falou sobre essa possibilidade. Essa ideia é fazer um evento 100% brasileiro, até para que essa modalidade que tanto cresce no Brasil, né, não tenha mais esse problema, né? Então a gente quer realizar o Brasil X, sim. Nossos parceiros todos estão alinhados com isso, parceiros privados e públicos, e realmente fazer com que a gente tenha um produto nosso, né? Acho que faz parte aí desses desafios que vão surgir agora pela frente. Resumidamente, né? Porque realmente tem muita coisa para ser alinhada, a gente só não vai ter o parceiro americano, como ter o evento em Foz do Iguaçu, ou seja, tudo continua como estava planejado. Vão ter alguns, com certeza, algumas pequenas alterações, mas não vai perder nada da grandiosidade, não vão perder a nossa parceria com o Foz, vão perder nossos parceiros privados, os atletas. Realmente, como eu disse, o comprometimento ele é muito maior do que esses games. É um comprometimento nacional com os esportes de ação. Marcelo Doria é presidente da Brunoro Sports Business, empresa que trouxe os X Games para o Brasil e para a Foz do Iguaçu, falando aqui à CBN. A realização de um evento paralelo focado nos esportes radicais conta com o apoio também de representantes do esporte e do turismo aqui na Terra das Cataratas. Outras informações logo mais às 11 horas da manhã no programa CBN Turismo. Minutos e a cidade de Foz do Iguaçu pode ser a casa da seleção da Coreia do Sul durante a disputa da Copa do Mundo de 2014. Na tarde de ontem, representantes da Associação Sul-Coreana de Futebol estiveram na cidade para analisar as estruturas autorizadas pela FIFA, no caso, o estádio Pedro Basso na Vila Holanda e também o campo do Iguaçu Resort na Avenida das Cataratas. Se escolhidos por qualquer das 31 seleções estrangeiras da Copa, esses campos passarão por reformas orçadas em R$3 milhões. A delegação sul-coreana foi acompanhada pelo prefeito Reni Pereira e pelo secretário municipal de esportes, Anderson Andrade, que em entrevista à reportagem CBN, falou sobre a indicação da cidade e demonstrou otimismo quanto às impressões da visita. A indicação veio de uma pessoa que faz parte da colonização coreana aqui de Cidade Leste, que faz parte também da seleção da Coreia, onde eu não sabia e foi colocado por eles também. A questão são mais de 30 mil coreanos que vivem aqui na fronteira, né? Então isso eu acho que faz a diferença, né? Eles em todos os momentos estavam questionando também a questão dos coreanos, como viriam a Foz do Iguaçu, se tinha algum tipo de empecilho na ponte, dificuldade na aduana, quanto tempo demora, tudo isso, né? Então eu acho que isso é um fator que agrega bastante. As únicas duas cidades que eles visitaram nessa vinda ao Brasil foi Goiânia e Foz do Iguaçu. Isso eu acho que eles já deixaram meio termo, né? Isso tudo, logicamente, que depende do sorteio, né, dos grupos. Se cair lá para cima, eu acho que é grande possibilidade de ele escolher Goiânia, mas cair do Rio de Janeiro para cá, eu acho que Foz do Iguaçu deve ser a escolhida, né? Palavras de Anderson Andrade, secretário municipal de esportes aqui de Foz do Iguaçu, e falando em Copa do Mundo, o assessor especial do governo do estado para a Copa no Paraná, Mário Celso Cunha, esteve em Foz nesta semana para participar de uma reunião sobre segurança. Ele conversou com a repórter Thaís Montenegro. Nós temos, então, a Câmara Temática de Segurança da Secretaria. Além disso, através da COEG do Ministério da Justiça, são mais 15 oficinas temáticas e a COEG está implantando uma das oficinas temáticas aqui em Foz do Iguaçu. Então, o delegado Flúvio, que é o presidente da COEG, ele estabeleceu essa reunião com todas as forças de segurança, não só a segurança pública, mas defesa nacional, com o Brigadeiro Bastos da Aeronáutica, fazer um ponto de referência aqui em Foz, que é uma cidade fronteiriça e que deve receber delegações internacionais também, além do grande número de turistas. Mas a previsão é que chegue para cá também alguma delegação estrangeira para aqui fazer a sua base. Então, agora que Foz do Iguaçu vai ser contemplada no terceiro catálogo oficial de CTs da FIFA, muitas delegações vão passar a visitar a cidade para conhecer a estrutura dos CTs. E o que está especificamente planejado para Foz do Iguaçu em termos de segurança? Olha, em termos de segurança, nós temos a política de fronteira do governo do estado, além disso também todas as ações, né, com escolta, batedores, porque imagina uma delegação estrangeira chegar aqui, nós temos que ter toda uma estrutura preparada. Além disso, o controle de contrabando, de armas, de drogas, exploração sexual. Então, tudo isso foi abordado, né? Além, evidente, do setor de inteligência, através da BIM, do setor de defesa civil, através da defesa civil, do Corpo de Bombeiros, enfim, toda a integração de polícia militar, polícia civil, polícia científica, né? Que estão preparados aí para operar nesse grande evento que é a Copa do Mundo. Palavras de Mário Celso Cunha, assessor especial do Governo do Estado para a Copa do Mundo no Paraná, sobre a reunião realizada nesta quinta-feira aqui em Foz sobre segurança durante o Mundial de 2014. 10 horas e 10 minutos, vamos falar agora de Copa Libertadores da América de Futebol Feminino, que acontece entre os dias 15 e 26 deste mês, aqui mesmo na Terra das Cataratas. O representante local, o Foz Futebol Feminino, é o cabeça de chave do Grupo C, tendo como adversários o Boca Juniors da Argentina, o Estudiantes de Guárico da Venezuela e o Formas Íntimas da Colômbia. No total, 12 equipes participam da competição, que será disputada no estádio do ABC e também no estádio Pedro Basso. Avançam para a fase semifinal os primeiros colocados dos grupos A, B e C e o segundo melhor colocado nessa fase de grupos. Em paralelo a Libertadores, o Foz Futebol Feminino disputa o Campeonato Paranaense e o inédito Campeonato Brasileiro, no qual segue na liderança de seu grupo após um empate fora de casa neste meio de semana contra o São José, no interior de São Paulo. Em entrevista aqui à CBN, o presidente e técnico do Foz Futebol Feminino, Gesi Damasceno, falou sobre a maratona de jogos que a equipe enfrenta neste mês de outubro, com jogo fora de casa no Paranaense neste fim de semana, no Brasileiro no meio de semana, e aí sim a estreia na competição continental. Mesmo com a correria, Gesi, que concedeu a entrevista no aeroporto, quase embarcando aqui para Foz após o jogo no interior paulista, disse que tudo está tranquilo. Está tudo tranquilo, tudo certinho. A gente chega hoje, descansa amanhã. Sexta trabalhamos, sexta à noite viajamos para Curitiba, retornamos no domingo. E sai com a sexta, temos o Vasco e depois vem a Libertadores. Mas está tudo tranquilo, tudo organizadinho. Já podemos seguir fazendo grandes resultados em todas as partidas, em todas as competições. Gesi Damasceno, presidente técnico do Foz Futebol Feminino. E falando ainda de futebol, o fim de semana será de fortes emoções no Campeonato Amador de Foz do Iguaçu. Detalhes com Thaís Montenegro. O campeonato amador da primeira divisão entra em seu momento decisivo. Neste domingo, serão conhecidos os semifinalistas da competição organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Depois dos jogos deste fim de semana, apenas os quatro melhores continuarão em busca do título da temporada. Todas as quatro partidas estão programadas para as 4 horas. O Baterias Pilar Futebol Clube venceu a Portuguesa por 2 a 0 no jogo de ida e entra em campo podendo perder por até um gol de diferença. O encontro será no campo do CRG 14, no Parque Imperatriz. Mais 3 partidas estão programadas para domingo. Jogando em seu estádio, Jardim São Paulo precisa de um empate contra a Vila Paraguaia, Jardim América, para avançar no certame. No estádio do ABC, o Canarinho joga diante do São Francisco com a vantagem do empate. Na Vila C, o time da casa recebe o Três Lagoas. Atual campeão municipal, o Vila C Futebol Clube necessita de um empate para seguir em busca do título de 2013. O domingo promete ser emocionante também no Campeonato Amador da Segunda Divisão. Os 4 jogos começam às 9h30 da manhã e apontarão os semifinalistas da competição. Os vencedores também garantem, por antecipação, as vagas para a elite do futebol iguaçuense de 2013. Thaís Montenegro para a CBN Foz. E na tarde deste sábado tem evento no gramadão da Vila A, unindo esporte e combate contra a dengue. As informações com Caroline Davis. A ação Esporte contra a Dengue, que tem a finalidade de orientar a comunidade dos perigos que o mosquito Aedes aegypti pode causar, irá acontecer neste sábado no gramadão da Vila A, das 15 às 18 horas. Quem organiza o evento é a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, o Centro de Controle de Zoonoses, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e SESC. No local haverá panfletagens e diversas brincadeiras direcionadas ao público infantil. A Secretaria de Esportes acredita que a ação irá ampliar ainda mais a mobilização contra a dengue em Foz do Iguaçu, unindo forças para impedir que a doença se prolifere no município, contando com essa ação de intenção educativa e divertida. As pessoas que participarem do evento poderão contar com os serviços de aferição de pressão arterial, orientações nutricionais e alertas sobre os sintomas da dengue e doenças sexualmente transmissíveis. O Corpo de Bombeiros apresentará técnicas de primeiros socorros e os representantes do CCZ apresentarão técnicas de combate à dengue. Haverá ainda uma demonstração das habilidades dos cães farejadores do projeto K9 da Guarda Municipal. Caroline Davis para o CBN Foz. 10 e 15. Luto na Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, corrida no último domingo. Um atleta amador de 52 anos, Celso de Moraes, bancário da cidade de Umuarama, faleceu após complicações cardíacas no quilômetro 41, o último quilômetro dessa corrida. Ele foi socorrido e levado a um hospital, porém não resistiu a este mal súbito. Falando dos resultados da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, que acabou realmente ofuscada devido a esta fatalidade, a organização da prova prestou a assistência necessária, o atleta havia apresentado antes um certificado liberando a sua participação na corrida, enfim, uma fatalidade que acabou deixando em segundo plano até o resultado esportivo da prova, mas vamos lá, mencionando os resultados esportivos, no masculino, quem venceu foi um brasileiro, João Gari, João Marcos Fonseca, conhecido pelo apelido de João Gari, venceu com 2 horas 19 minutos e 56 segundos. Na sequência vieram Marcos Alexandre Elias, Fábio Mota Paiva, o queniano Paul Coir, que já havia vencido edições anteriores da maratona, chegou na 4ª colocação, e Fábio Ramos dos Santos foi o 5º colocado, portanto 4 brasileiros no pódio do masculino. Já no feminino, uma queniana levou a melhor, Lea Yerotik, com 2 horas e 52 minutos e 8 segundos, foi a primeira colocada. Na sequência, 4 brasileiras completando o pódio, Maria Bernadette Cabral, Hilda Alves dos Santos, Eusa Maria Dias Gomes e Suzana Maria Sabino Jantara. Essas foram as primeiras colocadas na maratona feminina. Houve também maratona de revezamento em duplas. Os vencedores foram Marcelo dos Santos e Schellen, com 2 horas e 56 minutos. Na categoria cadeirante, o vencedor foi Jaciel Antônio Paulino, com 2 horas e 43 minutos. Na categoria ACD, quem chegou primeiro foi Carlos Alberto Beltrama, com 3 horas e 18 minutos. No masculino, isso. No feminino, Edneuza de Jesus Santos Dortes foi a primeira colocada. Já na corrida de 11,5 km, com largada na entrada do parque e chegada nas Cataratas, o vencedor geral da prova foi João Paulo Garcia Ferreira, com 39 minutos e 20 segundos. E no feminino, a vitória ficou com Gabriela Letícia Rocha, que completou o percurso em 45 minutos e 17 segundos. Neste fim de semana, tem triatlon em Foz do Iguaçu, no Yacht Clube Lago de Itaipu. Detalhes com a repórter Thaís Montenegro. Acontece neste domingo a terceira e última etapa do Circuito Paranaense de Triatlon. O evento esportivo será realizado em Foz do Iguaçu e terá suas atividades concentradas na região do Yacht Clube Lago de Itaipu, o ICLI. Será o primeiro evento realizado na região oeste e, segundo a organização, o objetivo é aproveitar todo o potencial aquático presente em Foz do Iguaçu. O triatlon é uma prova esportiva composta por três modalidades: natação, ciclismo e corrida. Na etapa de Foz do Iguaçu, os atletas inscritos terão que nadar 750 metros, pedalar 20 quilômetros e correr 5 quilômetros. Os 20 quilômetros de pedalada serão disputados no trecho entre o ICLI e o bairro Três Lagoas. A prova poderá ser realizada tanto de forma individual quanto em revezamento. Neste domingo, o trânsito das proximidades do local do evento sofrerá algumas mudanças, no horário das 8 até às 11. O trecho de acesso entre a Praça Central do bairro Três Lagoas até a entrada do ICLI estará interditado neste horário e o acesso a Furnas pela rua Fiorino Brol também estará fechado. Thaís Montenegro para a CBN Foz. 10 horas e 19 minutos. Vamos falar do esporte do fim de semana nas ondas da CBN Foz. Antes da programação esportiva de transmissões este fim de semana aqui na Rádio Que Toca Notícia, eu menciono os resultados de ontem da Série B do Campeonato Brasileiro, com destaque para o tropeço do Paraná Clube. Perdeu em casa para o Avaí pelo placar de 1 a 0. Paraná Clube segue no G4 com 45 pontos, mas agora o Avaí encostou 44 pontos na quinta colocação. Paraná Clube aí que fique de olho aberto, senão não vai subir para a primeira divisão no próximo ano. Boa Esporte Clube perdeu para o Oeste por 4-0 e Casa venceu o Guaratinguetá por 3-2 e o Esporte bateu o América de Natal por 3-0. Hoje você acompanha aqui na CBN a partir das 3 horas da tarde. O jogo começa às 4h20, mas a jornada aqui na CBN já começa às 3 horas da tarde. O duelo entre ABC e Palmeiras na Série B do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o primeiro colocado com 59 pontos. Já o ABC está na zona de rebaixamento com 26 pontos e precisa urgentemente dessa vitória aí para, quem sabe, sair da zona de rebaixamento nessa rodada. Já à noite, a partir das 8 horas, tem São Paulo e Vitória pela Série A do Brasileirão. A bola rola às 9, mas os microfones já estarão abertos no Morumbi a partir das 8 horas da noite, com a equipe CBN presente no local. Na madrugada de sábado para domingo, a partir das 2h30 da manhã, transmissão do GP da Coreia do Sul de Fórmula 1. Se você nunca ouviu Fórmula 1 pelo rádio, aproveite, esta pode ser uma oportunidade, realmente uma experiência bastante interessante, ouvir o ronco dos motores nas ondas do seu rádio ou então na internet em cbnfoz.com.br. Já no domingo à tarde, mais dois jogos do Brasileirão, Atlético Mineiro e Corinthians, e na sequência, Português e Santos, jornada esportiva que começa a partir das 3 horas da tarde de domingo aqui na Rádio Que Toca Notícia. Chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado, com os trabalhos técnicos de Christian Kubila, produção de Angélica Mendes, reportagens locais de Caroline Davis, Maurício Freire e também a participação de Thaís Montenegro aqui neste programa. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Foz Esportes volta no próximo sábado às 10 horas da manhã, ou melhor, volta num horário um pouco diferente, porque nós teremos no próximo sábado uma transmissão esportiva, um amistoso do Brasil aqui nas ondas da CBN Foz. Portanto, fique atento aí, informações esportivas a qualquer momento na nossa programação e também no nosso site. Vamos agora na sequência ao CBN Entrevista, uma rápida pausa, 30 segundos. Eu já volto aqui para apresentar o CBN Entrevista e quem estará comigo neste estúdio. Atenção, dupla Gian e Giovanni participando do CBN Entrevista aqui na Rádio Que Toca Notícia.